whatever happened to Jean the machine? She used to live down the hall from me and all of the boys in the band. Miss her so bad now, isn't it pitiful? She made her way here from Hungary, a refugee with a voice like callous, but somehow she couldn't get on. So she took it off at the local palace. He'd come back. Why'd you go now? He'd come back. Things are slow now. He'd come back. My landlady said Jean's a commie spy. Each time I ask for the reason why, my landlady said it's a front. She bumps and grinds codes to an audience of immigrants. It blows my mind when I think of Jean every night with a new routine. 'Cause I play the drums in the band. She used me as part of a dirty commie plan. Jean, come back. We forgive you. Jean, come back. Boy Scouts honor. Sparrow Agnew. Jean, come back to the Bolshoi. Jean, come back to your homeland. Jean, come back. Bring the microfilm. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Começamos com a música de Scott Walker, que já não ouvíamos há algum tempo, acho eu. Isto veio a propósito de ainda hoje ter colocado no podcast a emissão que dedicámos a Scott Walker na altura do seu falecimento. E ouvimos uma das suas canções. Esta tem o nome de Jean the Machine, que faz parte de uma altura não muito apreciada por parte dos fãs de Scott Walker. Vem depois daquela sua tetralogia de discos homónimos e antes de se tornar um artista verdadeiramente experimental. O disco esse é o Till the Band Comes In, de 1970. Depois disto ele faria muito trabalho com os seus irmãos nos Walker Brothers. E é uma bonita canção e achei que seria apropriado trazê-la. Ora, seguimos agora com um disco não muito mais antigo, mas mais antigo, de 1962, da autoria de Bobby Pickett e os Crypt Kickers. E este é um dos discos temáticos mais reputados. Temático no sentido em que está preso à ideia do Halloween e, portanto, está um bocado desenquadrado temporalmente. Mas o disco é uma experiência interessante nesse sentido, é uma espécie de homenagem a esse imaginário. Vamos ficar com duas canções. Uma delas é que dá o título ao disco. O disco chama-se The Original Monster Mash. A canção chama-se Monster Mash, que é uma espécie de narrativa algo cómica de uma dança, Monster Mash, que seria uma espécie de paródia ou referência ao Twist. E depois ficamos com uma outra canção chamada Me and My Mummy, e vamos ouvi-las de seguida. Ficamos com Bobby Pickett and the Crypt Kickers. Eu volto já de seguida. Até já. My monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the mash. They played the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It got on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool, Drax a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Mash good! Easy, Igor, you impetuous young boy. Mash good! Monster mash good! Ficamos com uma primeira experiência neste registro. Ouvimos Bobby Pickett and the Crypt Kickers. E lá está, um estilo muito próximo do que seria a música nos anos 60, nomeadamente aqueles coros do Whoop. E vamos ouvir agora Me and My Mummy, ainda no mesmo registro. E é um disco engraçado, algo comprido, mas que se ouve muito bem, é divertido com ele. Ficamos Me and My Mummy, o Bobby Pickett and the Crypt Kickers. Até já. I saw the face of the mummy last night. I fell in love with this hideous sight. How could it happen? How could it be? It's just me and my mummy. My mummy and me. It happened in Egypt, by the river Nile, at the base of a pyramid. She gave me a smile. Go. Her bandage unraveled, decayed flesh I did see. Now it's me and my mommy. My mommy and me. Flesh like clay in her tomb she did lay for thousands and thousands of years. Where I came one day, found her rotting away, and dry all her clay-like tears. We married in Cairo the very next day. Now outside our crypt, the inscription does say, here lie two mummies, wrapped close as can be. It's just me and my mummy, my mummy and me. My lover said, she's my mummy now. I can't live without her. She has me. me all tangled up. She's just my girl, my little mummy. E é isto, ficamos com a música de Bobby Pickett and the Crypt Kickers, Me and My Mummy, e com isto, enfim, despachamos o disco The Original Monster Mash de 1962. Ora, quanto a hoje, o que nós temos é no fundo uma proposta muito dispersa, mas vamos seguir com um dos discos que tem especialmente a capa, uma das capas mais bonitas que já por aqui passou. Chama-se Chevance, Autre Musique pour Enfant, 1974-1985, e creio que isto é uma compilação de música composta nesta altura, de origem francesa, certamente, e é no fundo música para crianças, mas com um quê de experimental e vanguardista. E temos aqui alguns exemplos. O disco está a ser comercializado em Portugal pela Matéria Prima, uma belíssima loja no Porto, e temos aqui dois ou três exemplos que passamos a escutar. De resto, recomendo que vejam a capa, porque é mesmo muito bonita. Vamos ouvir Christine Combe com Transformations ou Transformations, não sei. E depois com mais alguns exemplos deste disco. Até já. Si le vieux singe à bois offre-lui des bananes. Si le vieux singe à bois offre-lui des bananes. L'enchanteur Merlin se changea en chien. Le petit garçon ne dit rien. Le vieux singe à bois offre-lui des bananes. L'enchanteur Merlin se changea en chat. Le petit garçon bâilla. Offre-lui des bananes. L'enchanteur Merlin se change en chat, chita. Le petit garçon rebâille. Des bananes. Chanteur Merlin se changea en souris, en souris, en souris. Si le vieux singe à bois, le petit garçon s'endormit, offre-lui des bananes. Moralité. Il n'y a plus d'enfants. Ficamos com uma primeira amostra do disco, que entretanto continua. Estamos a escutá-lo diretamente a partir do Bandcamp, através da página da Born Bad Records. E ficamos talvez com mais um exemplo deste disco. E passamos a Le Groupe Organon e vamos ouvir Vivre. E este, relembro, é o disco chamado Chevance, Autre Musique pour Enfant, 1974-1985, que reúne uma série de artistas. Ouvimos primeiro Christine Combe e agora ficamos com Le Groupe Organon e vamos escutar, como disse, Vivre. Até já. Et notre monde, monde, monde, est si vaste, vaste, vaste, si vaste le bord des mers, mers, mers, que nous pouvons tous, chaque nuit, nuit, nuit, nuit, chanter les eaux étoilées. Que c'est beau de vivre, Taranta Babu. Que c'est beau de vivre. Comprenant le monde comme un livre, le sentant comme un chant d'amour, s'étonnant comme un enfant. Vivre. Vivre. Un à un. Et tous ensemble. Comme on tisse une étoffe de soie. Vivre. Comme on chante en chœur. Un hymne à la joie. Quelle drôle d'affaire, Taranta Babu. Quelle drôle d'histoire. Que cette chose incroyablement belle, que cette chose indiciblement joyeuse soit tellement dure aujourd'hui, tellement étroite, tellement sanglante, tellement dégoûtante. E isto, ficamos com esta pequena amostra do disco Chavance de Musique pour Enfants, de 1974 a 1985, editado pela Born Bad Records, e que foi lançado este ano, embora compile registros que são, obviamente, bem mais antigos. E depois disto, vamos para algo não radicalmente diferente. Mas é uma artista que penso que nunca teria ouvido falar dela. Dá pelo nome de Happy Roads. E lançou, acho que foi lançado este ano, um disco que... Não, foi lançado no ano passado. Que compila alguns trabalhos da sua já longa carreira. Ela começou nos anos 80 e lançou um disco chamado Ecto, que deu origem mais tarde a que os seus fãs se aglomerassem de uma forma muito particular a um fórum na internet apenas para fãs de Ecto, e por algum motivo acharam que isto era uma coisa tão especial que valeria a pena tentar classificar esta música como Ecto algo. Não entraria por aí e vamos chegar apenas com um exemplo de uma das suas canções, deste original Ecto, que não posso ouvir na íntegra. Mais uma vez recorremos ao Bandcamp e vamos ficar com Poetic Justice, depois talvez passemos nesta compilação mais recente. Mas sim, ficamos com Ecto, que foi lançado em 1987. Até já. Like you from the undergrounds of France, pushing your sickly sweet impressions of romance. My ears have better sights. My ears have better sights. You think I never heard the lines before? The candy sun and the creaking door. Get your head out of the cotton clouds. Put your precious feet on the floor. Don't give me those power lines. Just hit it right on. You can be precise. Miracles of mystery. With vagueness, your device. My ears have parasites. My ears have parasites. Thank you. I haven't got a lifetime. Simplicity is beauty, all their poets less sublime. My ears have parasites. My ears have parasites. My ears have parasites. Ficamos com uma primeira amostra da música de Happy Roads, que é amplamente comparada a Kate Bush, nomeadamente quando atinge um registro mais alto. Este foi o seu disco Ecto, que foi lançado em 1987, e agora vamos para uma canção que terá sido escrita e eventualmente gravada também nessa altura, dos anos 80, mas que foi apenas recentemente compilada. Entretanto, eu não sei ao certo o que é que se passa com o meu microfone, mas vou tentar resolver em breve, se possível. Até já, ficamos com I Cannot Go On. Bom, e para variar, tivemos um pequeno problema técnico, o computador acabou de ir mais ou menos abaixo. E precisamente na altura em que estávamos a começar a atingir o tal registro mais elevado por parte de Happy Roads, e agora, retomamos a canção, vai ter que ser. Ficamos uma vez mais com I Cannot Go On. Eventualmente este momento não passará para podcast, mas quem ouve em direto tem acesso a estes pequenos acidentes. Até já. Senhoras e senhores, uma pequena adenda. Já em agosto, o problema foi corrigido e, portanto, não o vão notar na emissão, mas, em retrospectiva, esta emissão estava cheia de problemas técnicos. Muito irresponsável por parte do Alexandre Pinto. Cascais, queres dar alguma palavrinha ou não é preciso? Olá, muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Pronto, cá está. Continuem com a emissão, um enorme abraço. Até já. Hoje não está fácil para ouvir a música de Happy Roads. Em podcast isto vai ficar tudo devidamente alinhado, mas ao vivo claramente não está a correr assim tão bem. Entretanto, resolvi o problema do microfone. Portanto, nem tudo são más notícias. Ora, depois deste momento tenho medo de seguir para onde quer que seja. Mas antes de entrarmos numa fase final um pouco mais dedicada à experimentação, quero muito passar por um disco que já esteve nestas emissões, mas curiosamente não me aparece arquivado no blog, portanto é possível que ainda não tenha passado para podcast no Coprófago. Mas vamos recuperar a música de Prof Jam, que lançou este ano o seu disco, cujo título é o código hexadecimal para branco em HTML. Imagino que é hexadecimal em geral. E o disco é ótimo e acho que vai ser um dos grandes trabalhos desta década que passou, porque resume em si várias tendências do que tem sido estes últimos anos da música moderna, em particular no facto de estar ligado de alguma forma ao hip-hop e ao trap, mas também a enorme dependência do autotune. A que vamos ouvir é uma belíssima canção chamada À Vontade, com a colaboração do Phoenix MG. E é isto, ficamos com o Prof Jam. Espero que nada aconteça e eu volto já de seguida. Até já. está lá para mim. Vocês sabem que se me conhecem. Yeah, mas a dica é tipo, este sonho não é só meu. Sei que a minha mãe reza todos os dias por mim. E eu ouço a prece. God is telling, talking to me every day. He tells me that. Meu pai reza por mim, minha mãe reza por mim, minha irmã reza por mim, minha avó reza por mim. And that's it, boy. Listen to the higher power. Ouve quem pede bem por ti, pede o bem pelos outros. That's a motherfucking lesson, man. Prof, jam, you know. Quase obrigatório uma passagem pelo disco depois de uma semana em que esteve em altíssima rotação e é provavelmente a segunda, uma segunda fase depois de o ter descoberto. E de resto parece-me que tudo funciona aqui muito bem. Também a persona pública de Prof Jam também é interessante. E bom, tem a editora, a Think Music, que tem editado alguns alguma da falange do trap em Portugal, mas nem tudo está ainda do mesmo calibre que este disco. Tem também uma carreira maior do que grande parte de todos os outros. Ora, depois disto, enfim, outros registros e outras coisas. Primeiro poderemos passar. Esta fase final será a partida de uma maior experimentação e tinha aqui um disco que gostava de experimentar ouvi-lo com vocês, que se chama Violin Music for Supermarkets, é da autoria de John Rose. Não conheço, mas vamos conhecê-lo juntos e podemos ficar com um ou dois exemplos deste disco antes de passarmos a algumas outras coisas. A partir de hoje terminaremos com uma passagem pelo ambiente, dado que fomos acumulando alguns lançamentos nos últimos tempos. E portanto, a primeira sugestão será Mozak, depois podemos chegar com Techno Soap, e ainda o muito promissor título de Japanese Barnets, mas se calhar já vai ser demasiado. Ficamos então com o Mozak, da autoria de John Rose. Thank you. foi uma primeira incursão neste disco. Vamos agora ficar com o Techno Soup. De resto, o nome das canções são ótimos. Pumping the Metaphor, Shopping in Bangkok, Auction of Priceless Jazz Records. Portanto, parece-me que poderíamos ficar por aqui há algum tempo. Passamos para Techno Soup. Até já. At the checkout, I thought, well, at least I've done something useful today. I got that warm S factor. Satisfaction feeling. Can go home now. I done good, trashed the loot. Spent some money. Yeah, I can feel it inside my calciums. Bones. I was born to shop. And then my doctor, he was peeking out on scene. Excitedly telling me. That they have a word for it. Retail therapy. The desire and fulfillment of the search. Well, like 400 years ago, right, I would have been H&G. Hunting and gathering. Like 200 years ago, I would have been milking the cows like my Uncle Jack. Now these days, there's only shopping. Oh, by the way, before you put those frozen pizzas in the DB. Deep freeze. They're mine. Welcome. We meet again. We've got a hot one for you. What? Yeah! Follow me. Now, with me, I didn't really want a violin until I actually peeped it standing there, sort of wanting me. And yes, I saw it. I sees it exists. And then I created this space for it in my granulars. Brain. And then I realised I just can't live without it. It's no longer a big deed. Desire. It's an A.N. Absolute necessity. To keep on living, to stay T. Ticking, i.e. alive. Not crash out. So, Jean, I put it on LB. Lay-by. Like, you know, I just don't have any L. Loot. Money. At the moment. But then every time I go down there now, I see the V. Like, I can't really bring myself to walk past it. It's like I'm Pharisee. I have to pass on the other side. I can't bear to scan it, even out of the corner of my eye. Like, it really gives me the SH. Serious hots. I really want it so bad. Really? Sean, I just can't go on LWI. Living without it. I just break out in globules. Sweat. And I see it in the corner. Don't lay your scanners. Look at me. Out like that. I'm going out of McGrain's. Mind. And yous ain't helping either. Look, I'm sorry, Sean. Sorry to vent at you. Yell. It's been putting me under a lot of S recently. I'm living on the edge. I can't listen to MOR anymore. Every time I hear a V, I hit the lupos. No, I can understand, Jenny. I break out in an RA. Rash attack. Yeah. Ok. Ficamos com o disco de John Rose. E vamos agora seguir ainda no mesmo registro, Violin Music for Supermarkets, que acabou de ganhar o prémio para disco mais inusitado do mês de julho e do resto de todo o semestre. Ficamos agora com Auction of Priceless Jazz Records, apenas porque este nome parece promissor, e vamos a ver o que sairá daqui. De resto, no site de John Rosa, onde eu recorri muito rapidamente para tentar fazer algum sentido do que se estava aqui a passar, temos a informação de que dos nomes enunciados, pelo menos Chris Cutler e Fred Frith estão aqui presentes. Portanto, eu espero não estar a dizer a geneira, mas parece-me que são os dois músicos muito relevantes, mas também integrantes dos Henry Cow. Parece-me que sim, espero não estar a fazer confusão. E de resto, há uma pequena descrição por parte de John Rose em que ele diz: o violinista entra no mundo das compras e a liberta. Musical mayhem, sátira, pornografia, teatro sónico e programas de informática corruptos, e um cesto cheio de coisas estranhas em desconto. Não é a melhor tradução. Ficamos então com mais um exemplo, Auction of Priceless Jazz Records. Cá vai disto. Até já. Enquanto o meu computador tem a enorme vontade de resvalar uma vez mais para o disco de Prof Jam, despedimos-nos assim da música de John Rose, Violin Music for Supermarkets. Fica a promessa de um dia revisitarmos este disco. Mas chegamos ao último quarto de hora de emissão e peço uma vez mais desculpa pelo caos, a qual estão totalmente alheios os ouvintes do podcast, para os quais a situação foi totalmente mascarada e branqueada, tudo impecável, sofre apenas quem ouve ao vivo, é a vida. Seguimos com os AMM, e é a minha forma de tentar reduzir apenas uma pessoa, os ouvintes deste programa, e essa sou eu. Os AMM são um grupo que, a par dos que ouvimos na emissão anterior, os Nihilist Spasm Band, trazem consigo uma reputação de muito barulho e caos, quer ver? E este disco em particular eu queria tentar chegar ao queria tentar chegar ao ano de lançamento, parece-me terá sido 1966. E vamos então ouvir os AMM, grupo britânico, e de todos os trabalhos possíveis deste disco vamos ficar com Ailanthus glandulosa. É a proposta. Até já. I'm gonna go get my dog. foi um breve exemplo da música dos AMM, grupo britânico de improvisação e experimentação. O disco é de 1966, tem o nome de AMM Music, e é um dos grupos famosos por esta espécie de orgia sónica que proporcionam, e espero que tenham gostado. Ficamos com a faixa Islantus Glandulosa, embora me pareça que este não é sequer o disco mais exploratório dos AMM, mas quando se chega também a este nível de desprendimento formal é muito difícil falar em ser um mais ou menos exploratório. Quanto a novidades, saiu hoje o novo disco de Chance the Rapper, que não vamos ouvir, mas fica a informação para quem, como nós, gostar dele. E vamos terminar ao som de um disco que já aqui chegou há várias semanas e que finalmente vamos ouvir. A autoria de uma artista cujo nome me escapa, Kelly Malone. E o disco chama-se The Sacrificial Code, no qual vamos ouvir a faixa título. E é isto. Muito obrigado pela companhia ao longo desta última hora. O meu nome é Alexandre Pinto. Estiveram a ouvir a mosca. Tenho a belíssima notícia de que para a semana dia 1 e 2 vai acontecer na minha tentativa de fazer rádio de manhã, na Rádio Lisboa, portanto a partir das 9 até às 11, e isso será ao longo de todo o mês de agosto, às quintas e sextas-feiras a partir das 9 da manhã. Não prometo passatempos, mas prometo alguma companhia enquanto tomam um pequeno almoço. Espero que corra tudo bem. Ficamos então com o Sacrificial Code. Relembro o blog em ocuprófago.wordpress.com, que é de resto o site que deveriam consultar regularmente, e não o Facebook, em facebook.com/amoscadarum, e ainda o Patreon em patreon.com/amosca, se quiserem atirar algum dinheiro na minha direção. Ficamos com Kelly Malone, agora sim, Sacrificial Code, o disco homónimo deste ano, 2019. Muito obrigado uma vez mais e até à próxima. Até já.